como o clima do Nordeste. FDR, Touro de Raça. Música é quente, escorre nos ouvidos, estilo remanescente. Pra resgatar a cultura perdida de muita gente, contingente, predominante que mente. A raiva muitas vezes guardada, espelho no mente. E sente que no fundo o que condena gostaria de ser. É feio pra você, é errado pra você que foge e segue. Padrões marionete, se pensa, fala, fede. Tá pensando que gana, que ninguém quer teu conceito. Em vez de olhar, fala, faz do teu jeito. Soldado da hipocrisia, escravo do preço, preconceito. A mãe ensinou no berço, papagaio a fala, fica fácil na jorro no berço. Condenar com medo do que não conhece, eu sei. Suor pegar na sombra do teu medo que reflete. Hey! Rapaz, tu vai na frente, eu vou atrás. Com malícia, entrada, vinda, qualidade, acumulo, peleja, rima. Preste atenção que aqui não desconversa. Bolei nova estratégia. Por aqui o mago cabuloso que não foge a reza. Não me sujo com pouca merda, tipo fita besta. Já ouvi muito que chapéu de otário é marreta. Aí vai meu desprezo pra quem não tem respeito a um irmão de correria que também é gueto. 100% sobrevivente, então gente da gente. Se não tens humildade, então rasteja ao chão. Coração de pedra, ambição e a inveja já faz parte da tua natureza que não presta. Enquanto isso, meus amigos, dedo no gatilho, prontos para acionar o disparo. É forte, o verso é crítico, sou morador da leste. A Vila Roca conhece a ousadia corajosa do FDR, que mete as caras sem medo de errar. Risca o tema, em honra do Nordeste, o Potiguar faz sua cena. Gritar, hip hop forte nunca vai parar. Vou pra cima botar, põe a mão pro alto pra gente arriar. Vou pedir pra gritar, hip hop forte nunca vai parar. Vou pra cima botar, põe a mão pro alto pra gente arriar. Sim.